Pants. Eu quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, quero rimar na missão. Eu quero o meu som na janela, eu quero o meu som na porta e na fresta do coração. É sangue bom. Quero audiência, dar nossas mensagens, mas não quero ibope. Eu quero a conversão de alma, abandono da Glock e apresentar a nova era, verso queixo erguido. Levar a bússola e achar a trilha pro perdido. Do arrombamento da mansão, do enquadro dos homens, do cativeiro amargurante, da alma com fome, da prática do mal querendo fazer bem. Da liberdade da gaivota que voa além, da opressão dos sentimentos que tornou oculto, do medo inexplicável e a visão do vulto, da escassez, da alegria, sorriso moribundo, prosperidade descartada no saco sem fundo, do matrimônio diluído em briga e desrespeito, o adultério, a agressão e o rancor no peito, da balança enganosa na divisão dos pães, do filho desencaminhado e lágrima de mãe, e da vontade de vencer sem encontrar caminho, de retornar com a mão vazia e ver fome no ninho, dessa tristeza que te pega de repente, que sufoca sua autoestima sem te ver valente. Nessa informação sonora tem palavras, palavra-chave que é desvenda do mistério, aqui não tem só grave. É profecia rimada, é o encontro da luz. Seja liberto, meu irmão, em nome de Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Ele tem o de melhor pra você e pra mim. Passo por lutas e tristezas, mas no fim prospero. Não sem vergonha da oração, truta, bate um lero. Não pense que o Deus dos crentes não é seu amigo. Se ele se afastar de ti, o inimigo traga vivo. Ele não quer o mal, mesmo a quem não crê. Queira ou não queira, tu precisa e ele quer você. Ele te dá um tempo pra você entender. Mas se não acredita, ele não crê em você. Se aí tá muita treta e o bagulho tá osso, faça um teste, se entrega e saia do poço. Já não tem opção, tá vendo que tá louco? Pra quem tá se afundando, até jacaré é toco. Seu tropeço só machuca, não compensa a pressa. Cê desconfia que é escolhido, mano, então confessa. Quem te falou que crente é prego e não curte a vida? Cê quer respeito dos mané ou cura da ferida? O Bonnie Clyde se foi, Zé Pequeno dormiu, os aliados já esqueceu e a casa caiu. Caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu. Dentre a Bíblia e o oitão, quem pode ou não pode? Quando parar seu coração, você vê quem se fode. Não saiu do lugar, foi que nem correr na esteira. Sou crente mesmo, não quero o fim de John Estrela. Acha que o céu não existe, a ideia de otário. Quando eu subir e confirmar, já desligou seu rádio.